tem agora início. A 100%. Muita energia, muita música e muito boa disposição. A 100%. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais um A 100%. Ora, nem mais, cá estou eu agora no Canal 2 para mais uma edição deste espaço radiofónico que vai provar às sextas-feiras, às 16 horas. Hoje às 16h10, mas enfim. Mas cá estamos, não é? Pronto, é o mais importante. Ora, eu cá estou para vos trazer agora músicas. Músicas e a nossa agenda de espetáculos, que vos trará os melhores concertos que podem então assistir neste fim de semana. Vamos abrir esta emissão de hoje com músicas de 99. Jennifer Lopez com Waiting for the Night. Vega Boys com Kiss when the Sun Don't Shine. Os Beastie Boys com Body Movin'. E Emilia com Big Big World. A certa altura do ano, estes eram os maiores sucessos daquela altura. Aliás, este Body Movin' e Big Big World ainda foram de 98, mas foi em 99 que fizeram o maior sucesso. E andavam os dois ali na frente, na tabela da principal contagem. Contagem que acabaram de assistir a mais ou menos meia hora. O European Top 20. Mas naquela altura foi de 99. Grandes músicas que se fizeram naquele ano. Pois muito bem. Ora, é então assim que abrimos as portas de mais um A 100%.

big thing if you leave me, but I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much. I can see the first leaf falling, it's all yellow and nice. It's so very cold outside, like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me, but I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much. Mais sucessos de 1999? Então vamos lá, e vamos agora ficar então com Cher e o tema Believe, e logo depois Supersonic, música de Jamiroquai. Vamos ainda ficar também com Britney Spears, recordando Sometimes, e Celine Dion com That's the Way It Is. É verdade, são os próximos 4 temas que vamos escutar, e atenção, porque depois destes 4 temas eu vou trazer-vos a agenda de espetáculos, que hoje é só uma. E porquê? Porque não há muitos espetáculos, há mais é para amanhã, porque de resto não há assim muitos espetáculos. Para hoje só temos 2, para domingo só 3, e então eu vou trazer-vos, não temos espetáculos terça-feira, temos acho que é um na segunda, enfim, e portanto eu vou trazer todos os espetáculos já nesta edição, já nesta próxima agenda. Fiquem atentos porque vão ter grandes espetáculos, grandes concertos para assistir, alguns deles com a entrada livre. Pois muito bem, vamos então ficar antes com estes 4 temas, depois eu volto para a nossa agenda. Começamos desta brilhante forma, a dançar com Cher e o tema Believe. No matter how 100%. Every time that I'm alone, I wonder why. De volta. E então, preparados para a nossa primeira, neste caso, para a nossa agenda? Então vamos lá, e se preparem-se, tomem bem atenção, segurem bem na vossa caneta e no vosso papel, porque a partir de agora vamos começar a dizer-vos os espetáculos aos quais vão poder assistir. Vamos a isso? Então vamos lá, venha daí a nossa agenda! Agenda! Ora, nem mais, a nossa agenda, e eu cá estou então para vos trazer espetáculos que vão acontecer entre hoje, dia 10, e quinta-feira, dia 16. Isto porque no dia 17 eu cá estou outra vez para vos dizer então os espetáculos que vão acontecer a partir daí. Mas até lá vamos ficar com os espetáculos para os próximos 7 dias, como por exemplo o de Júlio Pereira, às 21h30. Júlio Pereira, que vai estar no Teatro Municipal, aliás, no Teatro José Lúcio, em Leiria. Nuno Prata vai estar na Senhora da Hora, hoje também, à noite. Amanhã, dia 11, vamos ter alguns concertos interessantes. Por exemplo, Mi Morta, no Teatro Circo de Braga, a partir das 22 horas. Ou à meia-noite, na Platz, em Chaves, vamos poder assistir a um concerto dos Air Quebec. Ainda no Auditório Municipal de Lagoa, Algarve, a partir das 21 horas, os Gospel. Aliás, os Faith Gospel Shore. É a proposta para amanhã no Teatro Municipal. Aliás, no Auditório Municipal de Lagoa, a partir das 21 horas. João Pedro Paes também vai ter um dia ativo. Ele vai começar às 17 horas no Leiria Shopping. Às 17 horas está no Leiria Shopping e depois vai estar na FNAC do Fórum Coimbra às 22 horas. Atenção que estes dois concertos, quer o das 17, quer das 22, quer na FNAC de Leiria Shopping, quer na FNAC do Fórum Coimbra, são com a entrada livre. Portanto, para quem gosta de João Pedro Paes, boa sugestão para amanhã. Podem vê-lo gratuitamente em Leiria às 17 horas e às 22 no Fórum de Coimbra. No dia 12 vamos ter Camané na FNAC do Colombo a partir das 17 horas. E Coco Pelé, Trans Dream, eles vão estar no dia 12, portanto na quinta-feira, na Quinta da Bicuda, a partir das 17 horas. Atenção, porque este concerto é só com inscrição e tem lugares limitados. Nuno Prata, vai ser um concerto interessante. Quem me dar a mim poder ir ver dos Coco Pelé e Trans Dream, porque de facto parece-me, até pelas informações que foi recebendo, parece-me um concerto bastante interessante. Não será certamente menos interessante o do Nuno Prata, que não tem aqui informação da hora, mas Nuno Prata vai atuar no próximo dia 12 em Lesa da Palmeira. Sei também que será à noite, com certeza. No dia 13 vamos ter Paulo Gonzo às 22h30 com entrada livre, atenção, Paulo Gonzo no Casino de Lisboa às 22h30. E na Casa da Música, uma hora antes, vamos ter por convite os The Lucky Dukies. Eles vão atuar então a partir das 22h30 na Casa da Música. Mas atenção, como disse, esta entrada só por convite. Ora, dia 14 não há concertos. Dia 15 temos José Barros e os Navegante. Aliás, José Barros e Navegante, que vão atuar no Teatro da Trindade, em Lisboa, a partir das 18 horas. Esta entrada custa 5 euros. Os Azeitonas vão atuar às 21h30 também no dia 15. Os Azeitonas vão atuar no Teatro Estado da Bandeira a partir das 9h30 da noite, com entradas entre 10 a 15 euros, e este concerto será gravado em DVD. Por fim, no dia 16, temos novamente José Barros e o Navegante. Aliás, José Barros e o Navegante. José Barros e Navegante, é como tem aqui esta informação, no Cine Teatro de Odmira, no distrito de Beja, a partir das 21h30. E é tudo o que tenho de espetáculos. Não tenho mais espetáculos para vos dar, mas tenho música para vos dar. Vamos continuar no fantástico ano de 1999, para ficarmos com Pat Don't Turn Around, ainda os The Corrs, So Young, também uma música de 97, mas que só teve sucesso em 99, dá pelo nome de Kiss Me, e é dos Sixpence None Richer, e Tell Me Why, música dos Backstreet Boys, que vamos então escutar. São estes os próximos 4 temas que vão poder ouvir, lá está, ficando na nossa companhia. Trago-vos daqui a pouco mais 4 temas por intervalo, mas antes temos então estes 4 para ouvir. Começamos com Pat e Don't Turn Around. Things ain't getting over. Listen to what I say. 100%. Tell me why it ain't nothing but Pois muito bem, chegamos então agora a à altura em que eu vos levo até ao intervalo. Ora, vamos antes ficar com 4 temas, já sabem que é sempre assim, ficamos sempre com 4 músicas antes do final da primeira parte. A primeira música que vamos ouvir é de Amy, o tema chama-se More Than This. É o original dos Roxy Music, mas aqui com uma nova roupagem. Em 1999, esta música bateu muito nas pistas de dança. Vamos ainda ficar também com No Mercy e a música Hello, How Are You? Vamos também ficar com Beautiful Stranger, música de Madonna, que fez muito sucesso naquele ano, de 1999. E ficamos, para fechar, com uma música que toda a gente conhece. Já deu nome a um filme, já foi o maior sucesso de uma banda dos anos 70 e 80. Mas foi em 1999 que os 18s a interpretaram e fizeram também com ela. Muito sucesso. O tema chama-se Mamma Mia. E sem dúvida que é um grande sucesso e foi também no ano de 1999. Ora, então assim que fechamos a primeira parte do nosso A 100%, eu volto daqui a pouco para mais 8 músicas. 8 mais, são mais do que 8 músicas. Enfim, volto daqui a pouco para mais música na segunda parte do nosso espaço radiofónico. Fique bem, um forte abraço e até já. Beautiful.

Those innocent eyes you're putting on the one. Quase no final da nossa emissão, acabamos então de escutar estes últimos 4 temas. Deixa-me só dizer uma coisa que já era para dizer há algum tempo. Ora bem, hoje não vai poder aqui ouvir, por um pequeno problema informático, não vai poder haver hoje, ou não houve hoje, músicas de fundo. Sei que especialmente estranhou, mas pronto, é aqui este tal imprevisto informático. Mas na próxima sexta-feira já cá estará, não é? Ora, já agora deixo-me também dizer-vos outra coisa que poderá não ser propriamente muito boa notícia para os fãs de A 100%, os fãs, enfim, para os ouvintes de A 100%, é o final deste espaço radiofónico. No final de dezembro, o A 100% vai fechar as suas portas. No final do ano, será, portanto, a última edição, isto, se não estou em erro, mesmo dia 31, se não estou em erro, não é? Será mesmo a última edição do A 100%. Portanto, vamos ter nessa sexta-feira a última edição do nosso espaço radiofónico. Mas até lá ainda vamos ter mais músicas para desfrutar, mais emissões para ouvirem. E então vamos ficar agora, porque estamos quase a chegar ao final da nossa emissão, vamos agora ficar com Bryan Adams, Don't You Give Up, música que vamos ouvir já de seguida. Logo depois trago-vos os Fragma, aliás, com Miracle. Ainda vamos também dançar ao som dos Maloko, The Time Is Now, e dos Basement Jazz. A música que vamos ouvir dá pelo nome de Bingo Bango. E é então assim que vamos caminhando a passos largos para o final de mais um 100%, sempre com os melhores espetáculos e os grandes sucessos de outros tempos. Sucessos esses que não são assim de há tantos anos atrás. São 10, 11 anos atrás. São grandes recordações para todos nós. Vamos à música? Até já! Don't give it up. is not enough. And if you believe in me, don't think my love's for free. I won't take nothing less than a deeper love. Let me tell you, you know All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make the waiting stop. And the atmosphere is charged. And in you I trust. And I feel no fear as I. You add a mug. Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. Tempted by fate. And I won't hesitate. The time is now. We'll be right back. ouvintes, e é então assim que chegamos ao final de mais um a 100%. Estamos então na reta final do nosso espaço. Quero só mesmo antes de ir deixar hoje uma música da despedida, quero só antes deixar-vos um grande abraço, muito obrigado por terem estado desse lado e fica a promessa de que na próxima semana voltaremos para mais um a 100%. Até lá, fiquem bem, desfrutem muito, tenham um ótimo fim de semana e na próxima sexta-feira estou de volta. Fiquem bem, até de hoje a 8 dias.